O que cê tá fazendo aqui? Esse lugar não tem a ver com você. Sou eu que te pergunto, você nesse ambiente, quem te viu, quem te vê? Arruma uma mesa pra gente, chega aí garçom, dá uma sugestão. Você que é experiente, já viu tantas lágrimas nesse balcão. Traz o cardápio que é urgente, a bebida mais forte, que a situação é mal de traição. Vou te contar, amigo, o que ele fez comigo. O que cê tá fazendo aqui nesse lugar? Tem a ver com você. Sou eu que te pergunto, você nesse ambiente, quem te viu, quem te vê? Arruma uma mesa pra gente, chega aí garçom, pra uma sugestão. Você que é experiente, já viu tantas lágrimas nesse balcão. Mas o cardápio que é urgente, a bebida mais forte, que a situação é mal de traição. Vou te contar, amigo, o que ele fez comigo é ingratidão. 5 anos jogados no lixo por causa de uma paixão. Relacionamento.